o diabo, esse Satanás, perante os espíritos que ele comanda, tem essa missão. Mas quem foi que ensinou a humanidade a ler, a escrever? As pessoas que estudem isso. E vão saber que não foi Deus, não. Porque é na verdade, filho, que a gente deve viver. E todo exercício de ego, na verdade, você está alimentando a besta. Porque a besta se alimenta dos egos fúteis, vazios, dos poderosos sem conteúdo, dos ricos sem solidez, dos belos podres por dentro. Essa é a besta. Sim. Então essa marca é a marca da besta. É uma simbologia que as pessoas vão ver, vai reconhecer o anticristo, e os seguidores do anticristo vão ter que ter essa marca. Seja ela desenhado, cortado ou implantado dentro de baixo X. E essa referência à marca da besta? É simplesmente alegórica. E quando a pessoa tem essa ideia de que é o capitalismo e isso vai descambar para a necessidade de vender a sua alma em troca de bens de consumo, isso daí é um pouco de exagero. No mundo espiritual, a vida comum é muito mais proveitosa do que essa que compra. Comprar é um verbo mal visto pela espiritualidade. Comprar é de Satanás, se é assim que querem que eu coloque. O que é a tal marca da besta? Muitos colocaram como a marca da besta a marca. Aí voltamos ao nosso amigo que via como o próprio anticristo, onde colocava ali em todas as pessoas, voltando para César Nero, que colocava em todas as pessoas as suas marcas, como a própria marca da besta. Uns vêm como 666, outros vêm como outras expressões do que poderia ser a marca da besta. Mas nessas traduções podemos entender que na marca da besta era tudo aquilo que o próprio anticristo colocava à mão. Se Jesus existiu ou não, para mim não é importante. Para mim é importante é saber que esse nome fez mover montanha. Oh. Entendeu, moço? Sim, senhora. É o que é mais importante. Isso. O homem vê as coisas mediante o inferno que está vivendo. Entendeu, moço? Hoje você não vê aqui espíritos burros. Você não vê homens incultos. Quem é inculto é porque quer. Mas essas trevas, esse Satanás, só pega nele quem quer. Porque senão vive lá no fundo dos abismos. Vive no fundo do abismo, mano. Sim. Então essa coisa do diabo preso lá que foi liberto, isso é uma coisa que assim, é um livro. Quem quiser que estude, que trabalhe e que veja que às vezes as ações humanas elas são tão negativas que nem o diabo tem capacidade para isso. Onde há vida, há morte. Onde há ignorância, há sabedoria. Onde há maldade, também passa a existir o bem. Onde há trevas, passa a existir a luz, que é o conhecimento da verdade. Nem tudo é negatividade, há muita história. Há muita história. Pode haver um diabo? Pode sim. Chamado ação e reação, causa e efeito e livre-arbítrio. Pode. as pessoas, quando têm essas leis e não entendem, elas têm comportamentos fora dessas leis. E quem vive fora dessas leis, no reino daquela lei, passa a virar uma coisa que não é de Deus. Passa a virar para os outros um diabo. E quantos não foram os diabos que morreram nas mãos da Inquisição? Graças a Deus. Questão 3. Lúcifer, Satanás, realmente existe? O que é contado sobre ele é verdade? O que é a besta do Apocalipse? O que é a tal marca da besta? É, acho que parte disso eu já respondi. Sim. Lúcifer, do ponto de vista cósmico, é um ser, é um administrador, ele é um gerente, vamos dizer assim. E foi um gerente de vários sistemas, dentro dessa parte da galáxia. E ele não tem chifre nem rabo. Ele é um filho paradisíaco. Ele é um anjo, como vocês gostam de dizer, que cometeu um erro administrativo durante o processo de transmigração de alma para os planos. Então, ele infringiu uma diretiva superior a ele, de uma hierarquia superior, e foi admoestado por isso. Simples. Assim. Não tem nada a ver com a figura do diabo, do chifre-rabo, do capeta, daquele que ergueu a voz contra Deus. Essas são simbologias profundamente manipuladas pela Igreja Católica para criar um inimigo, para conseguir adesão do gênero. Né? Isso não existe. A besta é o homem. Você é uma besta. A besta no sentido de potencial do mal. Claro. Você é uma besta. O que mais você perguntou? O senhor disse aí que a besta é o potencial do ser humano para a maldade. Como? Quem não quer amor, sexo, poder, para poder manipular o outro. Vocês são todos manipuladores. Vocês todos querem exercer poder sobre alguém. Mesmo que isso seja travestido de bondade ou de boa ação, será qual verdadeiramente a sua intenção? Posso usar você como exemplo. Qual a sua verdadeira intenção ao criar este canal? Claro. Dominar a palavra de bondade das entidades? De gerar conhecimento, de gerar consciência, está tudo muito certo. Será que esse é o verdadeiro efeito que você está conseguindo? Entendi. É como Entendi. Se dissesse. Exato. Então, você ser veículo para determinadas coisas ou para disseminar determinados conhecimentos pode ser positivo ou negativo. Sim. Mas a escolha da utilização do conhecimento vai variar segundo a individualidade que está tendo acesso àquela informação. Sim. Hoje vocês não têm acesso a todas as informações que vocês querem? Sim, senhor. Basta você entrar na internet, digitar alguma coisa, você tem informação. Agora, a questão é, primeiro, qual a procedência dessa informação? Como é que você valida uma informação? Que fonte é essa? Isso tem ressonância com você? Ótimo. Se aquilo tocou seu coração, muito bom. Se tocou seu coração para o bem, melhor ainda. Se tocou seu coração para estimular a sua besta interna, corte vínculos com aquilo. Sim. Claro. Mas a escolha está nas suas mãos. Não está nas mãos de ninguém. A internet é um instrumento neutro, filho. A internet é um instrumento de chuva. Boa. Tenho, nessa viagem, né, falado também com os mestres orientais, né, que da espiritualidade, e me aconselhado e estudado, e percebi também aqui o que o senhor fala desde o começo, né? E vejo o diálogo assim como um fluir, e eu como um meio, não como meu e não como alguém que busca algum objetivo, né? Aí sim a gente dissocia, porque tudo que for separado disso é a gente se prendendo mais aos cinco agregados do Buda, que fortalece a personalidade e prende a gente no mundo material, né? Sim, sim, sim. Porque senão, filho, é só um exercício de ego. Sim, claro. Sim. E todo exercício de ego, na verdade, você está alimentando a besta. Porque a besta se alimenta, sim, dos egos fúteis, vazios, dos poderosos sem conteúdo, dos ricos sem solidez, dos belos podres por dentro. Essa é a besta. Sim. E daí, aqui está dizendo a última questão da 3, é o que é a tal marca da besta? Já respondi isso, é o potencial de maldade que cada um de vocês traz. E todos trazem. Se você não tem isso, você não estaria aqui. Claro. É. Se você é um espírito missionário, aqui, vamos dizer assim, que tenha, que venha, já venha, de um nível de consciência maior, e você vem para cá em missão no sentido de trazer um pouco mais de luz para as pessoas, mesmo assim, ao experimentar a matéria, você vai ser tentado pela besta, porque esse é o plano da dualidade. Esse é o plano da escolha. Então, vamos dizer assim, muita gente fala que o poder corrompe, mas não é só o poder que corrompe. A vida neste plano corrompe. Porque como é uma lição, é um aprendizado difícil, sempre vai ter um aluno que vai querer colar da prova do colega. Sempre tem um aluno que vai querer se insinuar para o professor ou para a professora para levar vantagem. Sempre tem um aluno que vai querer pagar para ter o gabarito da prova antes de fazer. Esse é um plano de prova, não é? Sim. Então, você pode fazer analogia com uma situação escolar. Você vai ter a turma da frente, a turma dos balanceiros, a turma dos puxa-sacos, a turma dos quietos, que se observam, e a turma dos profundamente corruptos, dentro do próprio sistema e dentro daquelas pessoas que se relacionam com esse sistema e que criam relações profundamente distorcidas desse sistema. E eu tive uma ideia aqui, talvez, vamos ver se o senhor também acredita que pode ser visto dessa forma também, que a tal marca da besta são os gatilhos criados pelo ser humanizado, né? Nessa hora de interpretar a realidade e reagir sempre no lugar de manter a paz. Volto no mesmo ponto. Isso é o seu potencial de maldade. A besta. Você é uma besta. Uma assim, besta no sentido de mal. Você é um mal encarnado. Sim. Mas você também é o bem encarnado. Você tem as duas polaridades. Uhum. Você vai utilizar no seu processo de aprendizado a escolha da sua consciência. E ninguém tem que colocar o dedo na sua cara. Tem gente que nasceu para ser bandido. E se ele fizer e cumprir a missão dele de forma correta, tá tudo certo. Tem gente que nasceu para ser padre. Tem gente que nasceu para ser o Jefferson dos Cais. Tem gente que nasceu para ser seu Marcos Felipe. Tem gente que nasceu para. Você tem que assumir aquilo que você veio fazer aqui. Esse contrato pré-internacional deixa muito claro o que você veio fazer aqui. Quando a pessoa começa a fugir deste vórtice de luz, dessa energia vital que ela recebeu para vir aqui cumprir sua missão e fazer seu papel, ela descamba. Ela perde o senso de justiça consigo mesma. E aí ela pode ou enveredar por um caminho de muita maldade e de vamos dizer assim, compensas ou recompensas materiais fúteis, ou ela cai num processo de depressão, de não entender o que o espírito, quando o espírito não entende essa missão, não entende o que está fazendo aqui, ele pode cair do outro lado, que é aquele lado da apatia profunda, da depressão, da falta de sentido na vida, de não entender, de não se entender. Não é por isso que você tem tanta gente maldosa e você tem tanta gente deprimida. Nossa. Que assim seja. Engraçado, o senhor falou em poucas palavras um pouco da filosofia de Platão, que ele coloca naquele livro A República, que se cada um fizer aquilo que lhe compete, a sociedade inteira estará fortalecida. Sim. E se você pensa, Platão era um médium, né, meu filho? Ele teve muito contato com planos superiores, com entidades de luz, seres muito evoluídos. Sim. Então, se você pensar que isso daqui é uma cópia piorada do que existe no plano astral, você entende que aquilo sempre vai ser o norte para vocês. Sim. Né? Porque no espírito de vocês, vocês têm consciência do que é a vida numa dimensão superior de consciência. Então vocês passam muitas vezes a vida tentando construir uma cópia mal feita, vamos dizer assim, daquilo que vocês vivenciaram no espírito. Yes. E está tudo certo. O ruim é quando a pessoa, além de não fazer a sua obra, não deixa que o outro faça. Ou então que a pessoa não entenda o plano ou o projeto inicial do seu espírito. Eu vou fazer uma coisa totalmente distante daquilo que foi planejado. Agradeço a existência dos seus guardiões, dos seus Exus, das suas pombogiras, porque são eles que têm este trabalho de tentar colocar vocês no prumo novamente. Porque muitos deles são cobradores kármicos num bom sentido. Eles conhecem seu espírito profundamente e podem dar puxador de orelha, um empurrãozinho para aqui e para lá, para que você sempre se coloque no caminho do meio, no caminho do autoconhecimento, que é o único possível para você sair daqui com uma, vamos dizer assim, uma sensação de realização plena do seu processo internacional. Pronto. Então agora a gente vai para três, Vô. Lúcifer, Satanás, realmente existe? O que é contado sobre ele é verdade? O que é a besta do Apocalipse? E o que é a tal marca da besta? Este nego fala e afirma que este Satanás, Lúcifer, não é o Lúcifer, viu? Já é diferente. O nego quer explicar também isso. Esses existem. Eles são a simbologia e a energia do mal que reina sobre a Terra. Então, eles existem porque se existe o bem, e no bem o simbolismo é Jesus Cristo, se existe o mal, que é a simbologia, Satanás. Então, ele existe. Onde se tem o bem, se tem o mal. Qual que é a outra depois desse, meu filho? O que é contado sobre ele é verdade? Das histórias dele? É. Esse é. Que é o anjo caído, um dos anjos que era mais belo, né, meu filho? De todos os anjos, que é mais força e que é inveja. Antes mesmo dele estar nessa terra, atajando nos outros, ele já veio com essa energia de inveja, que queria ser... E ter a vaidade, veio inveja, vaidade, todos os pecados, os sete pecados, tudo ele já veio com ele. E foi ensinando a quem acreditasse e cultuava ele. Então esse, ele queria ser mais que Jesus. Jesus não, meu filho, mais que Deus. Perdoe a palavra de Nico. Então esse é uma das histórias de Satanás que se teve. E que se é verdade, que essa é que todas conhecem, né, meu filho? É verdade, e assim, ele reina hoje muito assim nessa terra, e se pratica tudo as coisas que ele trouxe como ensinamento. O ensinamento dele é esse: ódio, inveja, vaidade, luxúria, tudo esse de ruim, ele que trouxe para essa terra. Certo. O que é a besta do Apocalipse? Esse, meu filho, a besta do Apocalipse, nada mais é que na vida de São Seis hoje, como já se passaram no tempo quando tinha os imperador, naquela época, muitos imperador foi dado como a besta do Apocalipse. Então, de tempo em tempo, os cristãos se colocam essa besta numa pessoa, que é aquela pessoa que não, que é, nego não fala rígida, mas quer ser o líder de todos e quer que todos abaixem a cabeça a ele. Então, esse pode ser considerado a besta do Apocalipse, cada um no seu tempo. No tempo de Vossa Santidade, ainda vai conhecer. No tempo de Vossa Santidade, a besta do Apocalipse, que ainda vai se ter. Muitos podem estar vivos, ou esse povo novo que anda nascendo, pode enxergar que vai se ter uma nova ordem, que todos vão ter que se abaixar a cabeça para uma só pessoa. Ela vai ser dada também como a besta e como o anticristo. O nego simboliza a besta como o anticristo. Esse é para nego, viu, meu filho? O que é a tal marca da besta? Isso é como o nego falou mais cedo sobre o selo. Que esse é uma marca que pode ser. No tempo de Vossa Santidade tem tanta tecnologia, né, meu filho? Pra Vossa Santidade ver, vai estar lá do outro lado, tá falando comigo agora. Pode ser um risco, se fala que você vai ter uma marca na munheca ou na testa. Pode ser essas porcarias pequenas, como que fala? Não, esse, pequeno chip, essa porcaria. Chip. Pode ser esse, que sem esse vai ser, não compra, não vende, não come, não faz nada. Que é uma simbologia que quem não tiver essa marca, seja ela desenho ou algum material no vosso corpo, vós não vive se não ter. E se vós ser resistir, vai a morte. Então, essa marca é a marca da besta. É uma simbologia que as pessoas vão ver, vai reconhecer o anticristo e os seguidores do anticristo vão ter que ter essa marca. Seja ela desenhado, cortado ou implantado dentro de Vossa Santidade. E a nossa terceira questão é assim: Satanás realmente existe? O que é contado sobre ele é verdade? O que é a besta do Apocalipse e essa história de marca? Satanás existe, Lúcifer existe, Leonardo, Duxbourg, Beelzebub, eu já fiz menções a eles, tudo isso existe. Porque quem alimenta os tijolinhos do inferno é o ser humano. Satanás não passa de um simples demônio da tentação, se é assim que vocês querem citar. Mas Satanás significa pedra do tropeço. E cada vez que você tropeçar e voltar atrás dos ensinamentos que você deveria estar seguindo, você estará seguindo Satanás. Portanto, ele existe, sim, e atuando diretamente sobre você todas as vezes que você não seguir o que é correto. Todas as vezes que você tentar destruir um casamento, todas as vezes que você prejudicar alguém no seu trabalho, todas as vezes que você desejar o mal, tudo que for ligado à morte, à guerra, à fome e à conquista de forma animalesca, você estará ligado a Satanás, mas não somente a ele, mas a muitos outros. Esse número da besta, eu já exemplifiquei e disse, quem é a besta? é a própria igreja. A própria igreja cristã assentada sobre o Capitólio. Mas veja bem, existem muito belas rosas que nascem nos jardins da igreja, como existem grandes santos nascendo nos campos da igreja, nem tudo é negativo. Como ser humano possui duas frequências, existem santos, que você citou, Francisco, que nasceu nos campos da igreja. Nem tudo está perdido. Uhum. E essa referência à marca da besta? É simplesmente alegórica. O número 6, elevado à terceira potência, significa a riqueza. O número 6, ele está ligado à liberdade, está ligado ao planeta Vênus, e Vênus é a estrela da manhã, que vocês demonizam. Mas necessariamente não é isso, porque o próprio Jesus dizia, eu sou a estrela da manhã. E ele disse, eu sou Lucifer. Uhum. Portanto, são os dois lados da mesma moeda. Certo. E quando a pessoa tem essa ideia de que é o capitalismo e isso vai descambar para a necessidade de vender a sua alma em troca de bens de consumo, isso daí é um pouco de exagero? O 6 está ligado a Salomão. Salomão está ligado à riqueza, não é mesmo? Ao dinheiro, à manifestação alquímica do poder do dinheiro. Esta é a grande maldição. Você falou em política, digamos, em posições políticas entre o capitalismo e a forma popular, onde não haja um governante. Necessariamente o comunismo. Viver uma vida comum, onde você possa trocar alimentos, serviços, está mais próximo da perfeição da existência espiritual do que comprar através de um bem de consumo que vai acabar. A guerra está envolta no ouro. Muita gente morreu por causa de ouro. O número 6 não é um número, ele é um número de dinheiro, mas não é um número de libertação. Ele é um número de liberdade, mas não de libertação. O 9 seria o do entendimento e de cortar todas essas tendências de riqueza e ligação com a matéria. É o outro lado da moeda. Jesus tem o outro lado da moeda, o demônio tem o outro lado da moeda, a representação de Lúcifer tem um braço para cima, outro para baixo, uma lua e um sol, o macho e a fêmea, o 6 e o 9. Portanto, todos os números e todas essas energias possuem lados que são bênçãos e lados que são maldição. No mundo espiritual, a vida comum é muito mais proveitosa do que essa que compra. Comprar é um verbo mal visto pela espiritualidade. Comprar é de Satanás, se é assim que querem que eu coloque. Terceiro. Lúcifer, Satanás, realmente existe? O que é contado sobre ele é verdade? O que é a besta do Apocalipse? O que é a tal marca da besta? Se pegamos o nome Lúcifer na primeira Bíblia hebraica, traduzimos ela de diversas formas, até tentar chegar à nossa língua de hoje, a língua de vocês, para ficar mais específica, temos algumas traduções. A mais comum é o portador da luz. O portal da luz, o que traz a luz, a estrela da manhã, a estrela da alva, a estrela da luz. Todas elas poderiam dizer que são verdadeiras, pois estamos falando de uma outra língua muito mais antiga E toda vez que vamos traduzir línguas, nunca conseguimos ser específicos, pois há suas variáveis e cada língua traz em si as suas especificações e os seus entendimentos daquele povo. Se voltarmos à Bíblia hebraica, em nenhum momento ela diz que Lúcifer é Satanás. Em nenhum momento ela diz que Lúcifer é o próprio diabo, o anjo caído. Ela diz, ela cita Lúcifer em alguns dos seus pontos como esse portador da luz, essas situações, essa luz grandiosa que pode trazer o alvorecer. Temos até alguns historiadores ou estudiosos que observam o significado de entender que o próprio Senhor, nosso Mestre Jesus, era filho de Lúcifer, mas não entendendo ele como uma pessoa, como um demônio, como nada disso, mas como filho pois ser o portador da luz. A luz se aplicando a uma lucidez, um esclarecimento interior, iluminação total do ser, um esclarecimento divino que pude se trazer. Entendemos que Satanás, uma outra nomenclatura, que por muitos é visto como já um outro demônio, não o mesmo ali, e para muitos que não têm muito conhecimento, é visto como um dos nomes do diabo, do próprio Lúcifer, mas entendendo também que vem de outras escrituras antigas que muitos começaram a colocar, até os próprios tais, na época cultuado como os deuses sumérios, deuses do passado, como demônios, como seres das trevas. Satanás nada mais é do que uma outra nomenclatura de um outro ser, vindo do passado, como esses que são amigos do espaço, que é aqui cultuado como deuses, têm seus nomes, como assim inúmeros outros que foram, com o tempo, se misturando, se colocando e viraram demônios para as pessoas. O que é a besta do Apocalipse? A besta do Apocalipse, muito visto, muito mal compreendido, como um estado bruto do ser. Um estado bruto também eu posso entender, pois na Bíblia eu posso entender o que eu quero, como qualquer ser humano. Eu posso entender na minha singela aprendizado, na minha singela visão, que a besta do Apocalipse seria qualquer um no seu grande estado de ignorância, no seu grande estado de não buscar entender, não buscar esclarecer, visto por muitos como o Leviatã, como quando não entende que não há uma progressão de um futuro, um estado, um contrato, para ficar melhor, não há um acordo, não há o ser humano tendo em si a sua benevolência e vivendo num bem comum com o outro, ele no seu profundo tem essa besta, esse demônio, essa profundeza interior, este mal interior que te leva a este estado bestial. O que é a tal marca da besta? Muitos colocado como a marca da besta, a marca. Aí voltamos ao nosso amigo que via como o próprio anticristo, onde colocava ali em todas as pessoas, voltando para César Nero, que colocava em todas as pessoas suas marcas como a própria marca da besta. Uns vêm como 666, outros vêm como outras expressões do que poderia ser a marca da besta. Mas nessas traduções podemos entender que na marca da besta era tudo aquilo que o próprio anticristo colocava à mão. Agora a gente vai para a terceira questão. Vale. Lúcifer, Satanás, realmente existe? O que é contado sobre ele é verdade? O que é a besta do Apocalipse? O que é a tal marca da besta? Lúcifer é uma energia, não é um ser. É uma energia que existe. Entendeu, moço? Sim. É uma energia que as pessoas materializam ela de uma forma negativa. Eu não sei se as pessoas se lembram, agora há pouco tempo, vai uma missa no Vaticano e os padres cantaram para Lúcifer, dizendo: Lúcifer, tu que és pai de Jesus. Procura no YouTube, veja isso que você vai encontrar. Lúcifer é uma energia. Uma energia, entendeu? E é uma energia que pode estar focalizada num planeta. Vamos supor que o planeta, aquele planeta que anda aí, metendo medo a toda a gente. Imagina que esse planeta, como é que chama aquele planeta? Nibiru, Nibiru. Nibiru. Imagina que esse planeta é Lúcifer, tem a energia de Lúcifer lá. E o homem anda passeando pelo espaço, tirando férias. Aquilo é uma energia, entendeu? Então, realmente falando de Satanás, Satanás é um ser que existe. Eu posso dizer assim, não tanto retirando aquilo que eu disse, mas aquilo que eu disse é no sentido dessa ilusão também de João. Porque ele estava sofrendo também. Como qualquer ser sofre aqui. E qualquer coisa que não pode ter na sua vida. Ele não podia ter a liberdade que tanto ansiava para espalhar a palavra de Deus. Então ali ele entrou em transe, mas num transe fraco, derivado da sua fraqueza física. Quem diz a você que se calhar não foi Satanás que inspirou Lúcifer? Que intuiu João? Podia ser, porque os seres com tom fraco não têm capacidade para receber informação da luz. É como aquele ser que está doente. O que é que ele vai fazer no trabalho de Umbanda? Se não tem capacidade de estar doente, fica em casa, vá no médico. Não é assim, moço? Então, veja, Satanás, ele é um ser que existe, é sim. É um ser que existe, sim. É um ser de Sírios. Das guerras de Sírios, ele então tem vindo a descer por esses céus. A descer por esses céus, trazendo conhecimento. Porque diz Deus que aquilo que Deus dá não retira ao ser. O ser é negativo, desce até as zonas infernais, mas o conhecimento que ele tem não é para desperdiçar. Veja, a cobra, ela não consegue se alimentar se não tiver veneno. O veneno para você, para muita gente, é mal, é coisa ruim. Mas para ela é um bem maior. Esse veneno é o conhecimento dela, aquilo que lhe traz a vida, a vitamina, para ela poder se alimentar. Assim é o conhecimento que esses seres que descem lá dos reinos de luz e que vem descendo, que eles vão ensinando às civilizações mais atrasadas. Porque veja uma coisa, as informações que existem falam dos seres de Capela, dos seres de Maria, dos seres de Sírios, de Orion, fala dos seres do Cocheiro, não é? Fala de tudo. A história que há é disso tudo. Mas veja, antes dessa civilização descer no planeta Terra, já outros espíritos estavam em evolução aqui. E eles aprenderam com essas informações desses espíritos. E da mesma forma, lhe posso dizer, mas garantido, que a energia até desse mesmo Satanás, ela está em outros planetas também. Porque, veja, Marte também está sob a influência dele, sim. Vênus está, sim. Mercúrio está, sim. O próprio Sol está. Porque é uma prisão de asteroides de um planeta que foi destruído, que protege e não deixa que essa consciência que está localizada nesse planeta se expanda. Porque não consegue essa superconsciência se expandir para outras zonas. Está me entendendo, moço? Ele existe, mas no sentido de trazer informação às humanidades, aos espíritos inferior. Porque vossa missão pode não servir para o Brasil, e pode vir para a China, e pode ir para a Amazônia e ser muito útil. Vossa missão pode não servir para ser médico, mas pode se tornar um médico espiritual e não um médico de medicina convencional. Veja que até a medicina convencional, a medicina espiritual, tudo isso provém desses seres que vêm de Sírios guerreando e que trazem toda essa informação e a espalham pela humanidade. Porque veja uma coisa, moça. Um espírito dessa estripe chega aqui num planeta e tu acha que ele vai criar andar, aturar seres que nem sabem falar, tipo macaco? O que eles mais querem é ensinar esses espíritos a evoluir para que possam fazer as coisas que eles querem. Ou você não faria assim? Ou você não está fazendo assim em relação à humanidade que não se apercebe do mundo espiritual? Não é assim, moço? Sim. Veja isso, por essa forma. Entendi. Então, deixa eu ver se... Poucas coisas. Pois não. Fale, fale. Não, pode falar. Fale. Fale você, moça, agora. Não, assim, então deixa eu ver se eu entendi direitinho. A senhora disse assim, que as pessoas às vezes não tomem a palavra pela letra e procure uma interpretação que seja isso. Útil a ela. Sempre associando Lúcifer, Satanás... A grande corrente, como aquilo que vem com o propósito de libertar através do conhecimento. E isso dói, porque a pessoa gosta de ficar na zona de conforto. É isso daí, moço. Por isso que é um malvado. Quem é que gosta? Malvado. Oh, meu Deus. Olha, as pessoas deviam ter a compreensão de uma coisa. Veja uma coisa, dentro da Umbanda, você tem um orixá cósmico e um orixá universal. Dentro do primeiro trono, você vai ter, no primeiro trono do sentido da fé, você vai encontrar o orixá universal, que é o Oxalá, e vai encontrar o universal, o cósmico, que é o Iá. Quando uma pessoa siga os extremos da fé e vira fundamentalista, existe uma ação por parte do orixá universal, perdão, do orixá cósmico, que vem começar a negativar aquela energia no sentido do homem começar a se equilibrar na fé, para não ter fanatismo. Veja que nas trevas as coisas funcionam da mesma forma. Exu é necessário nas trevas, é sim. Quantos não são os filhos que estão sofrendo lá mentalmente? E Exu vai e vai se alimentando daquela energia negativa para as pessoas despertarem, pelo menos para aquilo que tem de bom dentro delas, que é Deus. Então, o Exu desvitaliza esses espíritos negativos. Só porque o Exu faz isso virar diabo. E veja, o próprio inferno, ele faz isso com os seus súbditos. Quando eles estão exacerbados, a própria energia do maioral dos infernos, ele utiliza a sua energia para equilibrar pela dor os espíritos que abusaram de certas energias que não deviam ter, que não deviam se ter entregado. Alguma coisa alguém tem que fazer. Umas vezes vitalizar, outras vezes vitalizar. Assim como é em cima, o orixá cósmico e o orixá universal, assim é embaixo os espíritos também das trevas. Eles carregam e descarregam você. E agora vamos entender por que eles fazem isso. Para melhorar a estrutura psíquica dos espíritos. Porque aqueles que realmente querem fazer um mal à humanidade, meu filho, eles não se preocupam com vós. Não se preocupam com vós. Eles querem aqueles seres de altas patentes. Aqueles que mandam, aqueles mandam a chuva, é que eles querem. Entendeu? Agora, um espírito que tem a missão de vitalizar e desvitalizar você, pode ser considerado um diabo? Não. Para que ele vai chamar isso? Exu tem essa missão. O diabo, esse Satanás, perante os espíritos que ele comanda, tem essa missão. Mas quem foi que ensinou a humanidade a ler, a escrever? As pessoas que estudem isso. E vão saber que não foi Deus, não. A informação veio dele, ele mandou os seus anjos, e os seus anjos estão fazendo um trabalho. Olha, veja uma coisa, moça. Imagine um dia que a humanidade acorda com a certeza que Cristo não existiu. Como é que vai ficar o mundo? Como é que vai ficar o mundo? Diga lá. Se tudo é baseado nele. Realmente. O mundo vai ficar bom. Porque mesmo que isso tenha sido uma mentira, criou muitas verdades. Criou a força para você estar falando comigo. Criou a força que faz você se virar para a espiritualidade e dizer graças a Deus que eu estou trabalhando, graças a Deus que tudo está fluindo. Mas não é por causa de você ter esse trabalho que você não tem os seus inimigos. Inimigos humanos, que lhe sugam a energia, que o desvitalizam. Mas isso sucede para quê? Para que você melhore o seu trabalho, melhore a sua condição espiritual. Isso acontece com todos os seres da mesma forma, para que as pessoas melhorem as suas situações espirituais, se entreguem mais a elas de verdade. Porque é na verdade, filho, que a gente deve viver. E se Jesus existiu ou não, para mim não é importante. Para mim é importante saber que esse nome fez mover montanha. Oh. Entendeu, moço? Sim, senhora. É o que é mais importante. Porque é na verdade, filho, que a gente deve viver. E se Jesus existiu ou não, para mim não é importante. Para mim é importante saber que esse nome fez mover montanha. Oh. Entendeu, moço? Sim, senhora. É o que é mais importante. Isso. O homem vê as coisas mediante o inferno que está vivendo. Entendeu, moço? Hoje você não vê aqui espíritos burros. Você não vê homens incultos. Quem é inculto é porque quer. Mas essas trevas, esse Satanás, só pega nele quem quer. Porque isso não vive lá no fundo dos abismos. Vive no fundo do abismo humano. Isso não é essa coisa do diabo preso lá que foi liberto. Isso é uma coisa que é assim, é um livro. Quem quiser que estude, que trabalhe e que veja que às vezes as ações humanas, elas são tão negativas que nem o diabo tem capacidade para isso. Onde há vida, há morte. Onde há ignorância, há sabedoria. Onde há maldade, também passa a existir o bem. Onde há trevas, passa a existir a luz, que é o conhecimento da verdade. Nem tudo é negatividade, há muita história. Há muita história. Pode haver um diabo? Pode sim. Chamado ação e reação, causa e efeito e livre-arbítrio. Pode, pode. As pessoas, quando têm essas leis e não entendem, elas têm comportamentos fora dessas leis. E quem vive fora dessas leis, no reino daquela lei, passa a virar uma coisa que não é de Deus. Passa a virar para os outros um diabo. E quantos não foram os diabos que morreram nas mãos da Inquisição? Você, para conhecer o inferno, não precisa ir lá abaixo. Basta você começar a conhecer o ser humano. Veja que o sol, ele não é perfeito. O sol tem as suas explosões solares que, por vezes, atrapalham o crescimento dos planetas. Mas as coisas são assim. As coisas têm que ser assim. Não é? Porque o mundo espiritual, meu filho, não é sobrenatural. O mundo espiritual são vários reinos, várias civilizações estelares que se reuniram na Terra para ajudar os espíritos menos evoluídos a evoluir. Deus é o dono de tudo, e o significado em frio das coisas não é Deus quem dá, é o homem. O homem é que cria a densidade das coisas que tem dentro de si. Entendeu, moço? Graças a Deus. A mata humana, ela vem de Deus. É Deus que dá. Porque se Deus não desse duas coisas, o homem não sabia escolher nenhuma. A maldade humana já destruiu sistemas de governo muito mais justos do que aqueles que você tem no planeta. Quem que é o capeta? Quem que é a besta? Que desde o nascimento de um ser, ele já nasce egoísta, ele já nasce tendencioso à maldade. Poucos aqueles que nascem com um bom coração. Então, para nego, a maldade não há limite, como a bondade também não há limite. Viu, meu filho? Cada um tem que se procurar manter no caminho do bem. Se planta malvadeja, castreva, vai ser fio da treva. Para estar na treva não precisa ser um mago da magia negra, viu, meu filho? É só não seguir a Jesus Cristo, que se você está no caminho das trevas. É muito raro um ser humano completamente bom. É o egoísmo. Quando você entra nessa frequência, você permite que seres nesta frequência estejam próximos a você. E fazer o mal, e contra as regras e as normas estabelecidas para a coexistência de seres que buscam a harmonia, ela é retirada. E assim aconteceu com outros planetas. Capela foi um. O meu foi outro. Chega-se a um ponto de egoísmo tal que você cai da carroça. É isso o termo. O desejo humano de fazer o mal vem do seu interior. Entenderam que não existe bem nem mal. Existe aquilo que a pessoa acredita ser o certo para si. Mas assim, existe consequência para quem, por exemplo, se associa com os seres dos abismos, eles nem chegam perto porque a vibração é muito densa do ser humano. Claramente um ser humano encarnado tem tanto acesso a seres tão profundos, mas há casos, não vamos dizer que não há, mas há. A consequência é a afinidade. Ele vai estar lá, ele vai vibrar igual. Não há uma punição para nem os que estão lá, nem os que se afinizam. Há uma vibração. Tudo aquilo que eles vivem lá, aquela pessoa que se afinizar vai viver também, dentro da verdade, acreditando que aquilo é o melhor para todas elas. Olha aqui, Thiago, 666 possa representar o despertar, não da vida, mas o despertar do Cristo interno de cada um.